Ronaldinho, joga a mãozinha pra cima, dá-lhe a deitada, dá-lhe a deitada, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, 3, 2, 1, tchau! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pra cima e o gordinho na manha assim, ó. Manha nada, na manha nada, eu quero é mais, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá um grito. Cadê o grito das ninjas? O grito das sinceras. Amigo corno aí, dá um grito bem alto. Quem tem amiga sapatão, dá um gritão. E só quem confia em Deus, joga a mãozinha pra cima, as duas mãos pra cima, quem confia em Deus. E agora bate na palma. Bate. Quem é do Paysandu aí, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Clube do Remo aí, dá um grito. Boninho, bora fazer a contagem, vamos lá. A contagem é assim, ó. Joga a mãozinha direita pra cima, cinco, gol, todo mundo assim no geral, ó. Cinco, quatro. Meu animal. E a galera joga a mãozinha pra cima e vai dançando com as melhores. E as principais é o gordinho Dinho na parada. Ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra bater. Ela quer dar pra bater, mas ela quer, ela quer. Mas ela quer o seu favorito. Ela quer dar pra bater, ela quer o seu gostar. Ela quer o seu gostar. Tô gostando de ver. Dá lidinho pressão. Então vou ter que levar. Eu quero já me desculpar aí com o meu público. Até porque a garganta não tá funcionando bem. Mas em respeito a você, a gente veio trabalhar. Mesmo enfermo da garganta, está aqui com respeito a você, que paga seu ingresso, que compra sua cerveja. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que tá aqui hoje. Mas Deus é fiel. E quem acredita em Deus aí, joga a mãozinha pra cima, que a gente tá aqui pra fazer o que a gente gosta. Bora fazer aquela contagem, maninha, assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, tchau! Eu vou no rei, vocês vão no rei! Ei! Ei! Ei, ei, ei! É o maior bloco de aparelhagem do mundo! Se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se contar, se chama suas amigas pra tomar. Chama, chama, chama, chama, chama, chama. Vem no gaqueado, no gingado, balançado, mano, vai. Bora de dedinho, vai botando na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Bota, bota, bota, vai botando na pressão. Vai botando na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Lá vem pressão, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava assim. Aponta pro teu amigo feio agora, já. Porque agora eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem se embora, vem se embora, vem se embora, vem se embora, vem se embora. Vem dançando, vem curtindo, vem dançando, vem dançando. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe soquinho no céu. Eu quero ouvir agora. Eu quero mais alto, eu quero mais alto. Tchitirari, tchirari, dararara. Chala! Luiz que vão ficar de 30 contas. Santorini. Conhece. Conhece. E tira, vai. Posto Rana, e aí Dona Barbie, logão, o meu parceiro Ricardo Carneiro também tá na área, segura aí, ó, presidente Alan da GDS, bora Alan da GDS, não, o Alan da GDS, meu amigo Safo, não, o Bial, toda a galera aí, ó, e meu parceiro Igor do Posto Rana, e a sua esposa Dona Barbie também já por aqui, e aí Ricardo Carneiro, segura a mãozinha que você marca no telão aí, ó. E aqui de mim, a Belinha. E aí, vizinho, um abraço do Gino Bressão. Dio. Como é que é, maninho? E meu parceiro Maílson da família Robson. Ele é sua esposa, Zurama. Meu parceiro Bolacha, o Weberge. O Weberge do Boninho. E aí, Bolacha, prepara que sexta-feira que vem é o aniversário do homem. Pra cima! E vai ser lá no Ponte Show. É crocodilo. Eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Já. Tu já sabe qual é. Com o gordo e o Dinho é presente. E aí, Dinho? Vamos lá. E aí, nossa PDK? Que tá tudo bom. Agora. Bigode infinito, cabelo na régua. Ele olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com o gordo e o Dinho. Agora, Pipirinha, você e meu parceiro Fabinho dos Malas. Ele é sua esposa, Kelly, também, já aqui na ponta direita. Um abraço. Meu amigo Grego também, stop do comércio na área. E aí, Grego, Grego, Grego, Grego. Temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi, temi

batendo papo, moleque. É ao vivo, ó. E aí, como é que é? Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. E aí, Fabrício? Os momentos nossos. Produtor Fabrício. Amigo mascote, já por ali, Thiaguinho dos Galos do Regi. E aí, Thiaguinho? Ele é sua primeira dama. Advogado da Pera. Amigo Wanderson, um abraço a você, Wanderson. O nosso parceiro Walter. O nosso amigo Neide, também já por ali. Empresária Carla. Adriano Parque, bora, Adriano. Segura! O Jonathan, o irmão. Também confesso que sinto em Tuba Neto. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome. Agora escreve errado. É Madeirito o nome desse desgraçado aí. A gente tem que ler, o cara escreve, tá doido mesmo. Escrito numa tatuagem de amor. Tô dizendo. Está seu nome ainda tem. Aberto, Talmo. Tô te falando. Também tem o seu nome. Meu amigo Alex do Vidro. E aí, Alex. Tatu. Agora é que dois. O bagulho vai doidar. Para meus gangues, tem sem coração, já! Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Pra pegar de ladrão, pra pegar de ladrão. Quem vê esse rapaz dançando aí nem imagina que ele trabalha, no hospital da Pivida, moleque. Gente boa, desgraçada aí, ó. Amigo Ferro, ele, a sua esposa e a minha equipe Rachixe também tá na área. Segura aí, ó. Meu parceiro Bismarck, ele é só a primeira dama, Marquinhos. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. De hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no papai, é aqui comigo já. Arrepia, garoto. E deixa na batida, na batida, na batida. Boradinho, vai, vai, vai, vai, vai, já. O meu parceiro Ralph, ele também tá na área. Meu amigo Ralph, o Luciano da RL Eventos. E as suas primeiras damas também aqui, ó. Pressão. Sempre em nome do chute certo, olha o chute certo do telão aí, ó. Pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado.